Thank you. Thank you. Criança menina, jovem, mulher, Judas, copinho, mulher. Quero me despedir de perto, de pintos, de let me thank you. Thank you.